gostei num baile de favela. E nesse baile só tem princesa e donzela. O Pereira falou bem baixinho no ouvido dela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Caralho, Pereira. Quer andar de moto? Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Mercenária, fila da puta, eu sei que tu só quer dinheiro. Tem bala, doce e maconha, mas tem que sentar primeiro. Na meiota, empina a bunda pra chamar a atenção dos meus parceiros. Tem bala, doce e maconha, mas tem que sentar primeiro. Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Ai, ai, ai, ui, ui.